uma declaração de amor. Romântica, sem procurar a justa forma do que me vem de forma assim tão caudalosa. Quero morrer contigo. Minha solidão se sente acompanhada. Por isso, às vezes, sei que necessito. Love.